Não se turbe o coração, crede em Deus, crede em mim. Na casa do Pai há moradas, um lugar preparado para mim. Se eu for, voltarei e vos levarei a estar onde eu estou, vós também. Minha paz venho deixar. Glorificado em amor, o Consolador eu enviarei, o Espírito de verdade. Ele habita em vós, nunca deixará de estar. Se me ama, guardará, meu Pai o amará também. Faremos morar glorificado em amor.